state that nearly 14 billion years ago expansion started. Wait. Hello? Hello? Anybody home? Fascinating. I am your father. Please come! Live long and prosper. Drops para Nerd. Saudações resumidas, queridos ouvintes, aqui é Alexandre Nerdmaster e este é um Drops para Nerd. Neste Drops eu gostaria de convidar vocês a acessarem o canal do YouTube do Paranerd, que caso vocês não saibam, fica em youtube.com/@paranerd ou simplesmente procure por Paranerd dentro do YouTube. Lá, vocês vão encontrar, além dos vídeos das gravações do Paranerdia que nós já fazemos com frequência e as nerdices do Nerdmaster que já faz um tempinho que eu não faço, eu vou ter que voltar a fazer e tomar vergonha na minha cara, temos também os novos vídeos dos resumos descritivos de séries nerds. Até o momento, já tivemos vários episódios de Jornada nas Estrelas, a série clássica. Lá no canal, temos os vídeos completos do episódio 0, o episódio piloto, que é o The Cage, a jaula, e o episódio 1, que é o The Man Trap, ou o Sal da Terra. Ah, mas e os outros episódios, Nerdmaster, não estão completos no YouTube? Não, porque o YouTube censurou por conta de direitos autorais. Ah, mas e se eu quiser ver esses descritivos de episódios completos, como é que eu faço? Basta ir no site do Paranerd, paranerdia.com.br, que lá estão todos os vídeos descritivos completos. Até agora já foram lançados 5 no site, tá? Então, se você quiser ver os vídeos completos, vai no site. Ah, mas eu não tenho tempo para ficar vendo vídeos completos. Então, beleza, volta lá no canal do YouTube, que todos esses vídeos foram transformados em excelentes curtas de menos de 1 minuto cada, e você pode assistir quantos curtas você quiser nessa parte de descritivo de série. Então, lá no YouTube tem os curtas todos, de todos os episódios que fizemos até agora, e no site você encontra os vídeos completos desses mesmos episódios descritivos. Ok? Então, espero que vocês gostem bastante, porque está sendo muito divertido fazer esses descritivos para vocês. E, para todos, ainda mais do que nunca, vida longa e próspera.